A Polícia Federal apreendeu cerca de 750 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai em um caminhão-baú no Jardim América. Dois homens acabaram presos. Os policiais agiram na favela da Sadia depois que uma denúncia anônima chegou através da Central de Operações. Uma equipe deslocou-se até o endereço após receber o informe na tentativa de identificar o veículo descrito na denúncia. Por volta de 8 horas, os policiais avistaram um caminhão sendo carregado com alguns utensílios domésticos naquele bairro e, no momento em que efetuavam uma vistoria mais apurada, verificaram que atrás dos móveis que estavam sendo transportados em forma de mudança, aparentemente tudo lícito, existiam aproximadamente 750 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Questionados pelos policiais, os conduzidos informaram que a carga tinha como destino São Paulo, capital. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao motorista de 42 anos e ao carregador de 38, moradores de Mirassol, São Paulo e Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, respectivamente. O motorista confessou ter sido contratado pelo carregador e este, por sua vez, disse nada saber da tal carga. Ambos, juntamente com a carga e o caminhão, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos legais. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.